quero fazer todos os papéis que me estão a dar, não quero perder nada, porque a nossa carreira é muito curta, andamos a correr atrás do tempo, então quero aproveitar tudo. Sim. Dói, mas eu quero fazer. Hey guys, bem-vindos a mais um The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e a convidada desta semana é a Ana Lacerda, bailarina pela Companhia Nacional de Bailado. O balé e a dança, no geral, é daqueles meios que sofrem de muitos estereótipos. A Ana veio-os desconstruir, mas não só. Ela veio falar do seu percurso, o trabalho árduo que é necessário para se tornar bailarino, o porquê de ser uma arte que precisa de uma performance equivalente a atletas de alta competição, mas não só. A Ana veio também partilhar a luta que os membros desta profissão têm sobre as reformas antecipadas, a forma como teve de encarar uma lesão gravíssima enquanto que trabalhava e não recebia tratamentos, a lição que com isso aprendeu e o que a puxa hoje, num mundo cujo presente e possível futuro a assustam um bocado. É uma conversa muito pessoal, algo íntima até, a qual tive muito gosto de ter e agora a qual tenho muito gosto em partilhar convosco. Espero que gostem e até já! Pronto, Ana, obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. Queres-te apresentar, dizer o teu nome, o que fazes, Claro. aliás, o que tens feito até agora? Sim. Eu sou Ana Lacerda, bailarina da Companhia Nacional de Bailados. Sou bailarina principal, mas neste momento já não estou no ativo. Quer dizer que já não estou a dançar em palco. Sim. Estou a dar ensaios, não faço parte propriamente do staff da companhia, que quer dizer que não sou ensaiadora da companhia, não mudei o meu contrato, mas dou coaching aos bailarinos principais e solistas. Depois eu explico mais tarde o que é o coaching. Sim. E o que é que são as solistas? Qual é a Exato. diferença entre um bailarino Pronto, normal e um o que é um principal? bailarino Já entramos por principal? aí. Pronto, eu depois Sim. explico. Como é que entraste no balé? Foi como as miúdas jovenzinhas, que as crianças que queriam ser sempre bailarinas? Eu comecei bastante cedo, por influência da minha mãe. Tinha uns 5 anos de idade, na escola onde estudava, nos Salesianos de Lisboa, em Campo de Rico. Ah, sim. Já fui lá jogar muita vez voleibol, Sim. já. Sim. Mas eu nunca fui uma menina como as outras, Então. que têm uma adoração por sapatilhas e saias de balé. Ah, nunca foste aquela Não. apaixonada pelo tutu. Não. E ficam felizes quando fazem as primeiras aulinhas de balé. Sim. Eu não ia às aulas de balé. Não ia Não ia, eu dar aulas. fugia. Sim. Então a minha mãe foi chamada pela professora. E a professora disse-lhe que a Ana fugia das aulas e ia para o recreio brincar. Eu também gostava de ir para o recreio brincar. Olha, queres dar? Portanto, eu Sim. não gostava daquela disciplina. Mais tarde, um pouco mais tarde, já com uma outra professora, a Mariana Sousa, fomos levadas a fazer audições. Ela escolheu algumas meninas que ela achava que tinham capacidades de ser admitidas numa escola de bailado. E levou-nos a fazer audições. Primeiramente fomos fazer audição à Gulbenkian, que na realidade não tinha uma escola para crianças. Para jovens, sim, mas para crianças não. Sim. Mas Isso é qualquer. mais ou menos que idade? Eu tinha os meus 6, 7 anos. 6, 7 anos, ok. Portanto, apesar de tu não quereres ir para as aulas, Sim, levaram-te na levou-me mesma. porque ela achava que eu tinha Ok, sim. talvez algum talento. E então, mas fizemos na mesma essa audição à Gulbenkian e lembro-me perfeitamente de estar no estúdio, que o estúdio da Gulbenkian, que era numa cave, descíamos umas escadas e o estúdio era bastante bonito até, e tinha um painel de jurados que hoje em dia eu sei quem eram, não é? Uhum. Que na altura não fazia a mínima ideia, e eram grandes figuras da dança em Portugal. Tínhamos Graça Barroso, maravilhosa, infelizmente já faleceu. Uhum. Marta Ataíde, Vasco Valencampo. Portanto, alta pressão logo para umas crianças. Naquela altura eu acho que eu nem tinha sequer a noção. Sim, lembro-me sim. também do Carlos Caldas, Jorge Salavisa. Eu penso que tenha sido o Jorge Salavisa a dar a aula, eu não tenho a certeza. Porque tenho assim uma imagem muito. Eu acho que nessa altura, com essas idades, parece que vivemos num limbo, não é? Sim, sim, sim. Não sim, temos sim. a certeza de nada, mas eu lembro-me. Uhum. E eu penso que nessa altura nunca tinha feito uma aula de balé que consiste sim. numa barra e num centro, e então estava bastante atrapalhada. E lembro-me que durante o centro o Jorge Salavisa veio ter comigo, que era o diretor da Gulbenkian nessa uhum. altura. E disse para não estar enervada, para ter calma, que estava tudo bem. E terminou a audição. Estavas nervosa, não é mesmo? Eu não sei, eu acho que eu estava atrapalhada porque eu não conseguia decorar os exercícios. Fora da água, não é? Claro, não é? Não, não, era pequenina, sim, portanto sim, eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo, não é? E então terminou a audição, claro que não fui admitida. E nessa noite... Eu tenho dito que foi a minha mãe que atendeu o telefone, mas não. O Jorge Salavisa telefona para a minha casa e o meu pai atende o telefone. E o Jorge diz-lhe que tinha gostado muito de me ver. Eu era muito pequenina. E que valia a pena eu não desistir. E fazer a audição, que seria o mais certo, fazer a audição à escola da Companhia Nacional de Bailado, que fazia parte do Centro de Formação Profissional do Teatro Nacional de São Carlos. E que aí sim havia uma escola para crianças, não é? Com direção do Armando Jorge, o meu querido Armando Jorge, que eu não posso deixar de falar nele, que é uma grande figura também de relevo no mundo da dança do nosso país, tanto uhum. como o Vasco Alencampo, como o Jorge Salavisa, como todas estas uhum. figuras que lutaram pela dança em Portugal. O Armando Jorge foi chamado para a direção da Companhia Nacional de Bailado em 1978, uhum. Mas a companhia foi criada em 1977 por um grupo brilhante de pessoas. E quando se juntam pessoas brilhantes uhum. nos lugares certos, criam-se coisas realmente boas, uhum. não é? E a companhia foi criada. E a companhia é, sem dúvida, uma boa companhia, uhum. não é? É a única companhia nacional pois, que nós sim, temos, sim, companhia sim, do sim. Estado. Sim. E naquela altura a companhia foi criada por mais várias figuras de dança em Portugal e uhum. a elas devemos muito, e é por isso que estamos agora a falar aqui da dança em Portugal. E foi criada pela Luna Dermat, pela Vera Varela Cid, Pedro Risco Pereira. E tínhamos como secretário de Estado da Cultura nessa altura o David Marão Ferreira. Sim. Isto é maravilhoso. Sim, sim. Pensar era, nisto, foi não é? A tempestade perfeita. Incrível, não é? Sim, não é? Sim. A junção destas pessoas, as pessoas certas nos lugares certos. E então foi em 77 e em 78 o Armando estava a trabalhar no Canadá e chamaram-no para vir dirigir a Companhia Nacional de Bailado. Mas voltando à audição, lá fomos nós fazer a audição à Companhia Nacional de Bailado, à escola, e mais uma vez tinha um painel de jurados, também grandes figuras da dança, uhum. e eu lembro-me também, na altura não sabia quem eram, e tínhamos a Madame Violette Knoll, que foi a minha última professora na escola da companhia, tínhamos o Armando Jorge, tínhamos... O João Miranda, Maria Palmeirim, uhum. alguns já não se encontram entre nós. Pedro Risco Pereira, Maria Luísa Carlos, e quem deu aula foi a Bárbara Grey, que foi a minha primeira professora do balé na companhia. E fomos admitidas 4 meninas. Portanto, mais 4. Mais 3. Sim, exatamente. A essas 4 meninas foi oferecido. Foram oferecidos bilhetes para irem assistir a um espetáculo da companhia. No Teatro São Luís. Nesse fim de semana. Então eu fui com a minha mãe. E era um triple bill, quer dizer que são 3 bailados num espetáculo só. Ah, ok. Exatamente. Sim. E era um triple bill constituído por 2 bailados contemporâneos e um clássico. Era, eu penso, que era As Troianas, da Olga Roriz. E falando um pouco da Olga, a Olga, além de uma grande figura, uma grande figura da dança em Portugal, é uma coreógrafa com um talento único. É muito rara, é uma das mulheres com mais inteligentes que eu conheço e com uma cultura vastíssima. Acho que todos os espetáculos de dança que eu fui ver, sim, de dança contemporânea, sim, eram dela. Sim, é maravilhosa, sem dúvida alguma. E também uma amiga de quem eu gosto muito também. A companhia tem no repertório muitas coreografias, várias coreografias feitas pela Olga, e acredito que uma delas será sempre dançada ao longo dos anos, que é o bailado Pedro Inês. Ah, sim. Foi um desses. Sim. Exatamente. Foi uma peça feita para a companhia em 2003 e que teve um peso tremendo, tanto para a companhia como para os próprios bailarinos. É também uma história que é tiveram. Muito portuguesa. É, completamente. É, não é? O nosso Romeu e Julieta. Claro, sim. Mas teve sem dúvida um peso tremendo para nós, os bailarinos, que tivemos envolvidos de raiz, não é? Desde o primeiro dia na montagem deste bailado tão intenso e tão bonito. Foi realmente uma viagem maravilhosa que fizemos com a Olga. Sim. E foi um privilégio para mim poder fazer parte deste trabalho com ela, sem dúvida alguma. Voltando ao espetáculo, As Troianas, de Olga Roriz, Sweet and Blanc, que é um bailado clássico de tutu, coroa, pontas, e A Sagração da Primavera, do Carlos Trincheiras, e que li há pouco tempo e achei muito interessante, que tinha figurinos e cenografia feitos pelo Armando Jorge. E realmente os bailados que me fascinaram foram os bailados contemporâneos. Principalmente A Sagração da Primavera, que me fascinou profundamente. Porque, além da música de Stravinsky, tinha os bailarinos com os corpos nus e pintados, com as caras com umas máscaras. Portanto, não era a princesinha, era... Nada disso, exatamente. Sim. E fiquei realmente fascinada com aquele bailado. E penso que tenha sido nessa altura que aconteceu o clique. Não é? Porque até aí eu não... Havia uma certa resistência. Sim, exato. E foi nessa altura. E foi nessa altura que começou realmente a minha viagem a sério pela dança. Porque aí comecei... a fazer aulas todos os dias na companhia. Todos os dias da parte da tarde a minha mãe levava-me à companhia. Eu tinha aulas de balé. Depois voltávamos para casa. E durante anos foi isto. Foi esta todos rotina. Os dias. Claro, todos os dias, todos da semana. Todos os dias, durante a semana. Okay. portanto... Sim, uma disciplina começou já a sério. Sim, muito pequenina, né? Sim, claro. Depois comecei a ir sozinha, não é? Já tinha idade para ir sozinha. E mais tarde, acabei por ter que decidir, porque começamos a trabalhar como pré-profissionais ou estagiárias com a companhia. Portanto, trabalhamos durante a manhã toda até às 6 da tarde com a companhia. Depois ainda temos aulas de escola com a companhia até às 9 da noite. Depois tive que decidir estudar à noite. Porque não é como conservatório, não tem ensino integrado, não tínhamos. Ok. Pronto. Portanto, eu tive que tomar esta decisão de estudar à noite. Isto foi... na altura do quê? Do secundário? Sim, okay. Exatamente. Portanto, tinha os meus 15, 16, não é? E realmente foi duro, não é? Porque eu saí de casa às 8 da manhã e chegava às 11 da noite. Mas com estas idades, e foi... são opções que tomamos e temos estas paixões e queremos e penso que nem sentimos, não é? Acabamos por fazer as coisas porque passa a ser parte da tua vida. Obviamente. Também, a tua vida social também está lá. Sim, sem dúvida. Sim. Não é? Mas a passagem... A realidade é que a passagem da escola para um meio profissional é violenta. Porque somos atirados para ali, não é? Para o meio de gente crescida. Ok. Não é? Não há tanto um escalão de idades? Não. Ok. Somos... É radical, não é? Saímos da escola e vamos para uma companhia profissional. Ok. Começamos a estagiar, não é? Portanto, estamos ali no meio de gente profissional. Principalmente nessa idade em que tu ainda és bastante. Exatamente, frágil. Não é? Deixados ali sem pai nem mãe, como se diz. Mas é verdade. Atirados um bocadinho de paraquedas. Exatamente. Mas ainda adolescentes, claro, não é? E sem preparação de vida nenhuma. E pronto, e no meio de adultos que já têm as suas casas, já pagam as suas contas. Já sabem como... Que é que elas moram? Como se proteger, como dançar, como gerir a sua vida. E nós ali sem estrutura nenhuma, não é? Não é fácil. E eram tempos diferentes dos de agora, não é? Ok. Não havia tantas mãos a ajudar, não é? A atitude dos bailarinos com os bailarinos mais jovens era bastante diferente. Não estou a dizer que era pior ou melhor. Sim, sim. Tinha as suas coisas boas e tinha as suas as coisas más. Por exemplo, os bailarinos principais quase não falavam connosco. Pronto, havia esse respeito, não é? Dos bailarinos mais novos para com os bailarinos mais velhos. Sim. Numa aula, nós nunca... passaríamos à frente de um bailarino mais velho. Todo um protocolo. Obviamente, nessa altura existia tudo isso. Quase tínhamos que pedir autorização para entrar no bar. Havia todo um respeito que hoje em dia já não... Há necessidade de existir. Por um lado, esse respeito é bom, não é? Vamos aprendendo... Mas também nem 8 nem 80, não é? Sim, sim, claro está. Uma coisa é o respeito pela experiência, não é? Exatamente. Outra coisa, e eu acho que isto se aplica a muita coisa. Claro, atenção. Obviamente. Outra coisa é haver uma hierarquia e as regras associadas à hierarquia só porque sim. Sim, exatamente. É? Exatamente. Porque acho que é importante, e são profissões que têm que ser profissões generosas, não é? Portanto, é muito importante que haja mãos a ajudar, não é? E a dirigir e a motivar. E hoje em dia há muito isso. Nós ajudamos muito os bailarinos mais novos. Esta partilha é necessária, não é? E nessa altura não havia tanto. Estou a generalizar, não é? Portanto, nós estávamos um bocadinho mais perdidas e perdidos também, não é? Estou a falar rapazes e raparigas. Sim, sim. Ou seja, de qualquer forma, deu-nos alguma resistência. Sim. Sem dúvida alguma. E eu acredito que me deu uma escola muito boa. Tanto também que eu comecei a fazer papéis de responsabilidade muito cedo também. Portanto, eu acredito que me tenha dado uma escola... uma escola boa, sem dúvida alguma. E acredito que tenha ficado bastante mais forte com este tipo de caminho. Acho que sim. Mas sem dúvida, o percurso foi bom e a minha evolução foi boa e tive, como disse há pouco, tive um diretor que me seguiu de forma muito positiva, que foi o Armando Jorge. E, na realidade, o Armando teve, sem dúvida, uma importância muito grande e uma influência muito forte na minha vida. Porque ele foi acompanhando a minha carreira até eu fazer os meus primeiros papéis principais. E isto foi até depois... Ele acabou por depois sair da direção da companhia. E, portanto, foi como meu mentor, não é? Claro, portanto, claro. E, portanto, foi uma pessoa muito, muito especial e que fez parte desta minha caminhada. Eu comecei a fazer os meus papéis principais com 20 e poucos anos. Talvez um pouco antes. Pouco antes já fazia, aliás, bastante antes eu já fazia papéis de solista. E o que era bom, porque eles iam-nos pondo à prova, não é? E eu, durante 5 anos, e o que foi muito bom, porque eu não passei de corpo de baile para principal, e que é muito importante, passei pelas etapas todas. E eu tive durante 5 anos a fazer corpo de baile, no dia a seguir fazia solista, no dia a seguir fazia principal. E muitas vezes, quando vi triple bills, eu fazia no mesmo bailado, no mesmo espetáculo, corpo de baile, solista e principal. Ou seja, tudo. Exatamente. Sim. E durante 5 anos eu estive neste sistema assim. Portanto, sempre soube o que era estar em todos os lugares. Portanto, sempre tive os meus pés bem assentos na terra. Queres-me explicar então o que é a diferença entre corpo de baile, solista e principal? Corpo de baile, sim, o corpo de baile é onde se começa, não é? É o grupo de bailado, é o conjunto, não é? De todos os bailarinos que fazem parte de uma companhia. Deixa-me explicar assim de uma forma mais clara. Quando estás a ver um bailado, todo aquele grupo que dança ao mesmo tempo, isso é o corpo de baile, não é? Pronto. Que é muito importante, porque uma companhia não se faz só, claro, dos bailarinos. Faz logo o ambiente todo do bailado. Obviamente, não é? Sim. E eu imagino que também tenha a sincronia desse corpo de baile, tem que ser perfeita, porque senão... Obviamente, e é um trabalho difícil. Muito difícil, sim, sim. E eu digo que eu tive muito prazer em fazer... papéis de corpo de baile, fazer Lacto X no Giselle, é maravilhoso, maravilhoso. O solista já é o bailarino que faz solos, portanto, que dança sozinho, por exemplo, pode fazer um solo, não é ainda um principal, portanto, não faz aqueles papéis de, por exemplo, dizer um Lacto X, não faz de cisne nem de príncipe, mas faz solos. Portanto, solistas dança sozinho, faz, por exemplo, normalmente num bailado há um pas de trois, que é são três bailarinos a dançar. Portanto, esses são solistas, normalmente, que fazem esses papéis. Solista pode ser principal? Pode, com os anos, pode evoluir e pode passar a principal. Sim. Como um corpo de baile, com os anos, pode evoluir, passar a solista. Mas eu estou a dizer no mesmo bailado. No mesmo bailado, normalmente não. Okay. Se forem bailados diferentes, por exemplo, como eu te disse há pouco, num triple bill, que são três bailados na mesma noite, mas três bailados diferentes, aí nesse caso pode acontecer. Sim. Pronto, num bailado faz corpo de baile, noutro bailado pode estar a fazer um papel principal. Ok, então são trabalhos diferentes. Sim, exatamente. Okay. No meu caso acontecia muitas vezes. Eu tive 5 anos nesse, a trabalhar dessa forma. O que me deu, pronto, alguma resistência e alguma experiência. O bailarino principal também se pode chamar de primeiro bailarino. Executa essencialmente papéis principais do repertório de uma companhia, não é? É o que está à frente de uma companhia, não é? E representa, com todos os seus colegas, como é óbvio, porque não trabalha sozinho, mas representa uma companhia porque normalmente é a cara e o nome da companhia, não é? Porque são os nomes mais conhecidos da companhia, porque chamam o público normalmente, e porque normalmente há público que vai ver especialmente aquele espetáculo naquele dia ou naquela noite, porque naquela noite dança aquele cast de bailarinos principais que eles mais gostam de ver dançar. Portanto, têm seguidores, não é? Exatamente. Okay. Portanto, é muito importante haver bailarinos principais que já tenham nome e algum peso e que chamem o público para os ver dançar. Isso é muito importante, não é? Okay. Esta noite vou ver o Carlos Pinilhos e a Filipa Caixa dançar. São pessoas, são bailarinos que já são, que já têm experiência, que já são conhecidos e que, pronto, têm um certo peso já na companhia. Sim. Então o público vai, quer ver aquele cast dançar. O cast é os bailarinos principais que dançam naquela noite. Sim. E isso é importante. É importante haver esse tipo de peso numa companhia. Portanto, é até quase como ao teatro, não é? Tu vais para o teatro para ver certos atores. Obviamente, sim, também. Sim, sim, sim. Claro que sim. Também porque o balé é um bocadinho de teatro, digamos. É também, obviamente, não é? Sim. Claro que sim. Queres-me então explicar mais ou menos? Tu entraste na companhia, eu acho que muita gente não tem noção, eu só tenho uma ligeira noção de como é que é um treino de balé, porque eu fiz duas aulas. Há bocado falaste então no centro e na barra. Sim. Queres mais ou menos explicar então normalmente qual é a rotina de um treino? Sim. Nós começamos o dia bastante cedo. Normalmente a nossa aula começa às 10 da manhã, mas nós não podemos chegar às 10 da manhã, como é óbvio. Normalmente temos que chegar antes porque temos que nos vestir e temos que aquecer. É muito importante, alongar, não é? Alongar muito, imagino. Portanto, alongar, aquecer. E depois começamos a aula às 10 da manhã. Normalmente a aula tem normalmente é de uma hora e meia, uma hora e um quarto, uma hora e meia. Temos um quarto de hora de intervalo e depois começa o dia de ensaios. Temos uma hora de almoço e depois nós sempre trabalhamos das 2:30 às 6 da tarde. O ano passado mudaram-nos, tiraram-nos uma hora de trabalho, por razões legais. Okay. Pronto. Então agora trabalha-se até às 5 da tarde. Temos ensaios até às 5 da tarde. Em dias de espetáculo, começamos, obviamente, mais tarde, porque acabamos mais tarde. Começamos por volta das 3 da tarde e acabamos 11 e tal da noite. Sim. Pronto. Mas sempre com uma hora, temos uma hora para jantar e uma hora para nos prepararmos para o espetáculo. Mas o resto do tempo é sempre para ensaiar. Sim. Pronto, aula e ensaios. Pronto, temos uma carga horária tremenda. Sim. Pronto, não há nenhuma outra forma de expressão artística que tenha esta carga horária. Porque se pensarmos bem, tanto os músicos como os atores, normalmente depois de estrearem uma peça, os músicos chegam meia hora, no máximo uma hora antes do espetáculo começar. Os atores, depois de estrear, fazem exatamente o mesmo. Nós temos um espetáculo às 9 da noite, às 3 ou às 2h30 estamos no teatro. E estamos a ensaiar o tempo todo. Pois, sim. E continuamos a ensaiar até ao final dos espetáculos, o tempo todo. Mas isso é uma... É uma rotina autoimposta? Ou tem, é... Porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Ok. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Tem que haver uma rotina de ensaios. Porque se nós paramos, não, é impossível continuarmos a evoluir. É impossível continuarmos a ter a mesma resistência. Porque precisamos ter resistência para chegar até dançar 3 atos do Lago dos Cisnes. Sim. É preciso ter resistência para chegar ao fim. Sim, vocês fazem aquilo para ser fácil, mas obviamente que não é. Por exemplo. Exato. Sim. Mas isso também tem muito a ver com aquele estereótipo da busca da perfeição que existe, não é? É estereótipo ou é mesmo? Ou tem um fundamento? É verdade. É verdade. É verdade. E é muito difícil, se nós pensarmos bem, passar uma vida inteira a trabalhar, a olhar para um espelho. Ah, sim. Sim. Pode ser muito complicado, não é? E, pode, e se não tivermos uma cabeça nítida, forte e saudável, podemos ficar com uma visão muito deturpada de nós próprios, sim, do nosso corpo, do mundo mesmo, não é? E, portanto, é importante sermos pessoas bastante nítidas e saudáveis. E é, sem dúvida, uma profissão muito, muito difícil, porque estamos sempre à procura do erro, não é? Sim. Estamos sempre a tentar encontrar uma forma de melhorar. E a profissão não existe. Exato. Não é? Sim. Portanto... Muitas vezes é difícil aceitar isso, não é? Estamos sempre à procura de ser melhor e de ser melhores e de nos superarmos a nós próprios. Mas isso também é bom, porque é uma motivação, não é? Claro. Tentar superar e cada vez trabalhar melhor. E isso é bom, se, pense, se tivermos uma cabeça saudável e forte, não é? E sim. tivermos objetivos saudáveis. Isso pois, é muito importante. É que eu acho interessante, porque eu acho que o balé deve ser... Balé, a dança no geral, não é? É engraçado porque é uma forma de arte, mas que tem uma mentalidade de desporto de competição. Sem dúvida alguma, porque é mesmo equiparado a mesmo a alta competição, não é? Nós somos equiparados a atletas de alta competição. Sim, sim. E está o tal desgaste rápido, não é? E a tal... O tal problema que nós temos com as reformas antecipadas e o tal desgaste rápido e toda esta nossa luta de tantos anos que nunca mais se resolve. Sim. E que tem sido um problema muito grande que nós temos. E, como assim? Porque é que... É um problema que, pronto, que nos tem estado... Sempre a atormentar durante, durante 20 e tal anos já, que tem sido uma luta porque, inglória. Porque lá está, a carreira de um bailarino é bastante curta. É curta, começa muito cedo começa e termina muito cedo. Sim, sim. Digamos mais ou menos que idade é que... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei profissionalmente com 16 anos e terminei, posso dizer que para ter o meu filho, eu tive o meu filho com 40, terminei talvez com dos 38 para os 39, talvez 39 anos. Okay. Pensando bem, foi uma carreira, eu penso 39, é muito cedo. Mas comecei aos 16 anos, não é? Sim, uma carreira sim. Quase 30 anos, portanto, pensando bem. Mas esta luta que nós temos, ultimamente tem havido evolução, sem dúvida alguma, e como está tudo muito fresco, eu falei há pouco tempo com os meus colegas da Comissão de Trabalhadores, e eles fizeram um pequeno resumo do que se está a passar agora, porque as notícias são ainda um bocadinho, estão um bocadinho em cima da mesa. E o que eles me explicaram é que tudo aquilo que os deputados acabaram por aprovar, e com o nosso desconhecimento, foi algo que qualquer outro governo poderia ter feito e não o fez devido à nossa, dos bailarinos, oposição. Os projetos de lei que estavam na Assembleia da República e que os deputados propuseram a fazer eram um estatuto apenas para nós, os bailarinos da Companhia Nacional. Ah, então não era para todos? Não. Ok. Pronto, exatamente. E era alterar a lei da reforma que nos permitisse aposentar com pelo menos 25 anos de trabalho na companhia, em contraponto com os atuais 55 anos, porque nós conseguimos baixar, já foi há uns anos atrás, a nossa idade de reforma dos 65 para os 55. Sim. De qualquer maneira, não há nenhum bailarino que... Com 55 anos? Não. Mas com os atuais 55 anos de idade e com apenas 10 anos como bailarino. O que os deputados acabaram por fazer foi um regime, é o que eles chamam, um regime legal, geral, portanto, quer dizer que inclui todos os bailarinos. Ok. Pronto, porque não quiseram que houvesse discriminações. Uhum. Acabaram por criar uma muito pior e inaceitável discriminação para nós. Para os da companhia? Da companhia, claro. Então? Porquê? Porque ficámos obrigados a terminar a carreira aos 45 anos, ok? Uhum. Pronto. Independentemente de ainda estarmos fisicamente bem, portanto, eu posso ter 45 anos, mas posso ainda estar perfeitamente apto e apta para dançar, mas somos obrigados a terminar aos 45 anos, e tendo de passar a uma reconversão não definida, isto é lamentável, não definida nem em conteúdo nem em localização. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Podemos ser enviados para Bragança ou para Faro, para fazer qualquer coisa. Sim. Pronto. Isto é... Portanto, a mensagem que parecem querer passar aos jovens, não é? É que não se dediquem desde miúdos de corpo e alma a esta atividade, porque na realidade vai... acabar de forma terrível, não é? Vai acabar mal, com certeza, não é? Sim. O melhor é dedicarem boa parte da carreira a estudarem para uma outra profissão qualquer. Pois. Pronto. Mas, quando tu dizes que te podem mandar para Bragança, para onde seja, sim. Enquanto bailarina? Ou... Podemos ir fazer qualquer outra coisa que esteja ligada... Por exemplo, posso ir para um museu, mas posso ir vender bilhetes para a bilheteira, por exemplo. Isso conta? Pois. Ok. Isso seria um exemplo. Okay. Portanto, não há diferença de escalão nas profissões. Ok. Pronto. Ou seja, é igual para se fores administrativa ou se fores... Pronto, exatamente. Não é? Ok, pronto. Sim, aí eu não estou, de facto, não estou a ver o nexo. Pois, pronto. Mas quanto ao resto, que inclui todos os bailarinos, não só os bailarinos da companhia, parecem-me coisas boas, que é como o acesso ao ensino superior, o seguro de acidentes de trabalho, além de ainda não terem feito as novas tabelas de incapacidades, mas serão feitas, com certeza. Mas vocês não tinham acidentes de trabalho? Tínhamos um seguro de acidentes de trabalho, mas que não era nada bom. Agora já melhorou bastante. Okay. Pronto. É o que eu estava a ver, porque vocês, a quantidade de lesões que... Obviamente, eu... não é? Tínhamos, claro que sim, mas não era... Bem, mas para resumir, o que na realidade, o que deveria ter sido feito, e que nós sempre pedimos, e há tantos anos, não é? Era um estatuto para os bailarinos da companhia, só da companhia, que alterasse as leis da reforma, e que nos permitisse reformar sem penalizações no final da carreira. Pronto. Era só isso. Portanto, eles andam às voltas e às voltas, fazem todas estas coisas e, na realidade, não resolvem problema nenhum. Mas isso também aplica-se a qualquer legislação, digamos que... Pronto, e o que dá a entender e o que parece é que 30 anos ou mais dedicados a uma profissão de profunda dedicação de trabalho, como a nossa, não é? E uma carga horária tremenda, não chega para ser considerada como profissão, porque no final ficamos sempre com a sensação que temos de ter outra profissão depois de terminar a nossa verdadeira profissão. Sim. Não é? Parece que temos que trabalhar a seguir a terminar a nossa carreira. É muito estranho. Sim, acabamos sim. a nossa carreira, mas depois temos que ir trabalhar e fazer outra coisa a seguir. É, parece que, não, que a nossa carreira não é considerada. Mas quando tu dizes que vocês queriam uma coisa para os bailarinos da companhia, sim. É porque vocês têm a maior carga de trabalho? Ou... Não, porque a companhia não pode suportar... Porque a companhia está a suportar bailarinos que já não dançam. Okay. Isto não tem lógica, não é? Estar a suportar bailarinos que já não dançam, que chegam à companhia, picam um ponto, sim. fazem uma aula e vão embora. Pronto, e com os anos, vão passando os anos, e vai... Já não têm papel, não é? Exatamente, quer dizer, não é? Não era muito mais fácil não é? Reformarem essas pessoas de uma forma digna, e as pessoas poderem ir para casa. Sim. Não é? Pois, a minha então, questão estão é... Estão a suportar elencos que, já não estão a dançar. Pois, sim. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido nenhum. Sim. Portanto, há que resolver a situação da companhia. Não estamos a dizer que os outros bailarinos não tenham direito. Claro que não. Mas a situação da companhia tem que ser resolvida. Sim. Porque lá está, não há outra instituição que faça esse tipo de apoio. Exatamente. Ok. Okay. Não, a minha questão aqui será, e desculpa-me estar a fazer um bocadinho de advogado do diabo aqui, é só porque eu estou a tentar apanhar a situação toda. É, obviamente que vocês têm um... Tivemos já a falar exatamente que é uma profissão de desgaste rápido, tanto a nível mental como, sim, físico. Sim. Eu imagino que o físico, então, seja ainda mais... Seja ainda mais forte. Ou seja, prejudica-te mesmo até o trabalho que estás a fazer. Obviamente que mentalmente, claro. Claro, não é? Também, obviamente. Mas é uma profissão de muita performance física. Claro que sim. Então, eu pergunto-me se a razão pela qual isso está um bocadinho uma salganhada. Está completamente, não é? Não se percebe sim. o que é que se passou aqui, não é? Eu pergunto-me e estou a tentar racionalizar-me um bocadinho, não é? Se eles não devem estar a pensar, ok, esta pessoa não consegue dançar mais, não chega ao nível que é necessário para fazer uma performance, não é? Mas está fresca de cabeça. Portanto, pode ir trabalhar noutra coisa qualquer. Mas aqui ao dizer que somos obrigados a terminar aos 45 anos, somos obrigados a terminar aos 45 anos. E se a pessoa estiver com capacidade, por exemplo, de continuar a dançar? Pois, não, isso também há essa, pronto, essa capacidade. Está, é? Sim, claro. Mas por isso é como estou a tentar perceber o porquê, percebes? Não é? Sim. Mas é importante entender também que nós fizemos uma carreira. Sim. Portanto, dos 16, por exemplo, estou a dar o exemplo, não é? Dos 16 até aos 40, eu fiz a minha carreira. Claro. Isto é uma carreira, uma profissão como outra qualquer. Não é? Sim. Porque é que eu, depois de terminar a minha carreira, tenho que ir trabalhar noutra profissão qualquer. Eu, claro que posso. Sim. Posso por minha vontade, não é? Se eu quiser. Sim. Depois de me reformar, com dignidade e como deve ser, posso depois ir fazer. Ah, ok. Sim, sim, sim. O que eu quiser. Estou a perceber isso. Ok. Estás a perceber? Sim, sim. Pronto. Pois cheira-me que vocês estão tão relegados à administração pública e mais nada. Lá está, não é? Lá está. Ah, ok. E Kai, se pensarmos bem, como é possível que 12 anos de atividade política dê direito a uma pensão vitalícia? Opa, mas isso já é uma, é um mundo diferente. Não é? Mas pronto. Eu penso que isto é tudo de é lamentar bonito. Um pouco. Sim, sim. Mas, pronto, fica aqui uma coisa para nós pensarmos, não é? E é uma luta que é uma luta que dura há muitos anos. Sim, e, sim. Vocês não veem isso a avançar muito rapidamente. E na, não, e na realidade, se formos pensar, a cultura no nosso país é sempre... um bocadinho deixada para trás, não é? E a arte é sempre um pouco maltratada. Tive... E dentro das artes, a dança é sempre aparente mais pobre. Infelizmente, que é o que se passa. Porquê que achas que isso é? Porque, achas que é por ser, por ter a fama de ser um bocadinho mais elitista? Eu penso que... Infelizmente, sim. Sim. É, sem dúvida alguma. Ok. Não é? Também. É, eu penso que. Na realidade, a sensação que eu tenho é que nós estamos sempre atrasados 10 anos em relação aos outros países. Ah, mas é em tudo. Não é? Sim. Pronto. Sim. E as coisas estão a melhorar, sem dúvida alguma. Uhum. Sem dúvida alguma. Mas. Eu penso que isto também tem muito a ver com tudo o que é a programação da Direção-Geral das Artes e todas as escolhas que se fazem. E depois andamos sempre nesta... há sempre um burburinho, mas as coisas não se resolvem, não é? É uma coisa que se passa muito em Portugal. Não há conclusões. Eu li há pouco tempo... um artigo da Clara Ferreira Alves, em que ela diz que em Portugal nada se conclui. Ah, sim. E a sensação, é verdade. Sim. É a sensação que eu tenho. Uhum. Há sempre assim um burburinho, há manifestações aqui e ali, mas depois nada, não há conclusões para nada. Uhum. Não é? Parece que nada se resolve. Uhum. É, parece que andamos assim sempre num limbo e nada se resolve verdadeiramente. Uhum. E, na verdade, os resultados finais do programa de apoio à Direção-Geral das Artes têm sido bastante contestados ultimamente, não é? E, porque houve, sim, garantias de que não se iria deixar sem apoios tanto a companhias de teatro e de dança. Eles disseram que não deixariam sem apoio aquelas que merecessem. Ok. Isso só por si é um bocadinho suspeito. Sim. Ora bem, exatamente. Se pensarmos realmente, tudo isto é muito subjetivo, não é? Uhum. Quais é que merecem, quais é que não merecem, quem é que escolhe, quem é que não escolhe. Há um ranking. Exatamente, pronto. E sabemos bem que houve companhias que ficaram sem apoios. Pronto. E pronto. Mas já se determinou quais foram... Já foi. O critério eu não sei, mas já se determinou. Okay. Já foram escolhidas, claro, sim, já. Ok. Já. E é triste, vive-se nesta constante dúvida. Isso, lá está, é porque... eu, obviamente, que todos os artistas que me tiverem a ouvir, desde uma, ou me vão começar a atirar metaforicamente tomates à cara, ou... vão abanar a cabeça e dizer sim, é verdade, infelizmente. Que é para esse tipo de instituições, a arte é um negócio. Sem dúvida alguma. Portanto, É, sem dúvida alguma. Pois. E tem tudo a ver com recursos e com dinheiros. Pois, exato, é isso. Exatamente. Sim. Nós pensarmos bem, há 30 e tal anos atrás, nos anos 80, vivíamos assim um amadorismo generalizado, não é? Uhum. E não se exportava arte em Portugal. Sim. Agora, passados 30 e tal anos, as coisas evoluíram muito, uhum. não é? E nós sabemos que agora já existem muito bons artistas, uhum. Muito mais experiência, muito mais informação, uhum. Empresários, e entendemos que o nosso país já tem excelentes artistas a dar grandes exemplos lá fora, em todas as formas de expressão artística, não é? Sim. E eu até posso dar o exemplo na minha área, de um jovem bailarino de 24 anos, que é o Marcelino Sambé, que está a fazer uma carreira brilhante, não é? Sim. Exemplar no Royal Ballet em Londres, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele vai ser promovido a bailarino principal. Ele é maravilhoso, sem dúvida alguma. Mas na realidade, nós não temos um mercado por cá. Não temos, não existe um mercado por cá. E por não haver dinheiro e recursos, o fluxo internacional da arte não passa por aqui. Sim. Portanto, lá está. Porque se houvesse dinheiro, se houvesse esse recurso, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. E lá está, tudo passa por falta de. Sim, dos recursos. Pois, mas lá está, para que uma pessoa consiga exportar, não é? Porque nós somos pequeninos e somos relativamente periféricos, não é? Exatamente. Portanto, temos que olhar para fora, não Sim. é? É preciso haver aquele investimento inicial. Exatamente. Ok. Exatamente. Portanto, é preciso andar um bocadinho em dívida para depois Exatamente. saldar a dívida. Nós temos coisas muito boas, espalhadas pelo mundo inteiro, não é? Muito boas mesmo. Achas que também o facto de não se dar a cobertura devida não ajuda, vá, neste caso. Eu acho que se dá a cobertura de vida ao que dá, aquilo que dá jeito. E o que é que dá Isto jeito? tem muita influência, aliás, isto é tudo influências, não é? Portanto, se São for tudo. uma história de uma pessoa que vá, digamos, tinha um talento natural e de repente foi descoberto no meio da rua a dançar e agora está. Não sei onde, tem uma cobertura que, por exemplo, uma bailarina que está a esmifrar-se desde os 5 anos de Por idade. exemplo, estás a dar um bom exemplo. Ok. Mas não, e há outros exemplos que não vou estar agora a Não que dizer nomes. a pessoa que foi encontrada no meio da rua não tenha mérito, não é? Mas, Exatamente. sim. Mas não vou estar agora a dizer assim uns nomes, Já aconteceu. mas há uns nomes que são óbvios e que têm muita cobertura. É que se calhar nem são assim Sim. tão fabulosos e tão Ah, mas isso também, geniais, mas também isso também há não é? tanto, não é? Às vezes é só questão de, nem é questão de skill ou de trabalho feito, às vezes é só estar no sítio certo na hora certa, não é? Pois, lá está. Sim. Mas estamos agora aqui a entrar aqui por uma área um bocadinho mais, vá, digamos, dark. aqui nesta arte, não é? Que é o bailado. Mas para tentar não desanimar as pessoas que se calhar. Sim, não vamos desanimar, porque nós, na realidade, pronto. O que é que tu dirias então a uma pessoa que está a dizer, Fogo, se calhar eu não devia estar a investir tanto nisto, porque. Não, por amor de Deus, não. É preciso seguir, lá está, isto é um lugar comum, não é? É preciso seguir os nossos desejos e não, por amor de Deus, não vamos desanimar, não é sim. Tudo coisas más, não é? Sim. Não ter medo de perseguir o que mais desejamos e o que mais queremos na nossa vida, não é? Uhum. Não ter medo de errar e pronto, porque na realidade... Já alguma vez te aconteceu a ti? É importante... Teres aquele momento em que tipo, se calhar isto... Não, já por várias razões, e isso eu depois posso explicar, porque tem muito a ver com... Tem muito a ver com a parte de física, lesões e que me fez pensar muito sim. em desistir, mas que nunca desistir, ganhou sempre o lado sim. da paixão. Mas não, há que não ter medo de errar e de seguir o que mais desejam e se é paixão é para seguir em frente. Uhum. E é sempre bom, é porque crescer, amadurecer nesta profissão, não é? É porque é uma arte muito bonita e muito rara e muito única, não é? Uhum. E como a Ana Máscoa dizia, tem-se sempre que preservar a dignidade artística e humana. E isto é muito importante e é muito bonito. É uma frase muito bonita. E temos que ser gratos quando temos uma paixão tão grande por uma arte tão bonita, não é? Uhum. Então temos que seguir, sem dúvida alguma, as nossas paixões. Porque tem coisas difíceis. Porque... Em todas as profissões existem coisas sim, difíceis, claro. Obviamente, mas depois tem coisas muito boas também, não é? Uhum. Porque, sem dúvida alguma, a dança preenche-nos muito, não é? Se gostamos realmente do que estamos a fazer, dá-nos coisas muito boas, não é? Estamos aqui a falar dos nossos problemas e de problemas... porque são problemas que... políticos, são problemas do país e que realmente também têm que ser falados, não é? Mas depois há outro lado, não é? Há outro lado da própria profissão e sim. do trabalho. Sim, sim. Da tal busca da perfeição também. Não é? Também, não é? Sim. E pronto, acho que não é para para desiludir ninguém. Isto tem um lado muito bom, muito, muito especial, sem dúvida alguma. Qual foi dos momentos mais especiais que na tua carreira até agora? Ai, tantos, meu Deus. Podes dizer mais do que um. De qualquer maneira, posso falar assim, a dança para mim... É tudo aquilo que, de outra forma, eu não conseguiria expressar, não é? Tão intensamente. Como eu disse há pouco, não é pela palavra que eu me consigo expressar. Sim, não é? Sim. Portanto, foi a minha opção de vida, não é? É algo inefável e como dizia o Jorge de Sena, inefável é algo que não se pode dizer, não é? Ou que não pode ser dito. E é talvez uma forma de materializar ou imaterializar tudo aquilo que me inspira profundamente ou me inspirava profundamente. E sempre foi uma grande paixão, mas como todas as grandes paixões que não são incondicionais, encontram-se entre os dois extremos e tocam os dois extremos, não é? Sim. E talvez também tenha sido essa ambiguidade, não é? Que me tenha puxado e me tenha arrastado e desafiado para nunca desistir. Porque okay. Eu também sou teimosa. Ah, ok, sim, percebo. E também não te expliquei também o desistir, não é? Porque isto tem muito a ver com o meu processo durante a minha carreira. Porque eu, desde muito nova, isto tem a ver com lesões. Eu desde muito miúda, com 20 e poucos anos, tive uma lesão grave, que na realidade, quando fiz os exames, não apresentava propriamente problema nenhum, ou não conseguiam ver qual era o problema. Era o quê, joelho? Não, no pé. Ah. Os meus problemas foram sempre no nos pés. Sim. Mas doía. doía. Mas fazia exames e doía. E continuava a trabalhar. Porque naquela idade, não é? Não somos jovens e queremos continuar a trabalhar. E tive um ano e meio a trabalhar sobre um pé que doía muito. Sim. Acabei por fazer um exame que revelou realmente que eu tinha um pé partido. E além... um pé partido durante um ano e meio. E além de ter um pé partido, já estava com o pé um bocadinho... mais do que partido, por estar a trabalhar em cima de um pé assim durante um ano e meio, já tinha feito outras, já estava com outros problemas, não é? E então tive mesmo que parar, e tive que parar durante muito tempo. Tive que ser operada, tive que ser operada em vários sítios. Puseram-me gesso durante muito tempo, que é o que não se deve fazer a um bailarino. Pois. Porque atrofia o músculo. Ah, sim, sim. Porque sim. Bloqueia completamente, neste caso, bloqueou-me completamente o pé. E foi um processo muito difícil, moroso, doloroso. Às vezes falo nisto e parece que foi outra vida, porque eu era muito jovem, e foram de recuperação, foram 9 meses, e eu lembro-me quando tiraram o gesso, eu olhei para a minha perna, portanto, do joelho para baixo, e pensei, pronto, acabou aqui. Porque tinha, do joelho para baixo, parecia um braço. Parecia um braço. Estava de tal maneira que completamente. O pé não mexia nem um milímetro. Estava completamente deformado. E eu lembro-me que... eu pensei, acabou aqui. Eu sei que me enfiei dentro da cama, tapei-me com os cobertores e fiquei ali imenso tempo. Mas como sou teimosa, no dia a seguir já estava de pé, pé com as muletas, porque nem sequer conseguia pôr o pé no chão, e começou a minha recuperação. Comecei na piscina, porque não conseguia pôr o pé no chão sequer, não é? E começou a fisioterapia, com umas fisioterapeutas maravilhosas, que me motivaram muito, que me ajudaram muito. Que tipo de tratamento é que era? Mobilização? Era um tratamento, foi um tratamento muito doloroso, e os bailarinos aguentam... muita dor. A dor de uma forma... Sim. Que não se entende bem como, mas... E eu lembro-me que queria tanto... eu só queria... No início, eu tinha tinha um plano. Primeiro, eu queria pôr o pé no chão. Depois, queria começar a mexer um bocadinho o pé. Depois, queria começar a andar sem muletas. E depois, pronto, eu tinha ali uhum. etapas, não é? Sim. Porque eu não podia pensar de outra forma. Sim. Tentar. Elas tentavam manipular o pé, desfazer as cicatrizes. Uhum. Eu lembro-me de que as lágrimas rolavam. Sim. Eu não dizia nada, calada. As lágrimas rolavam pela cara, as dores eram tantas. E cada milímetro que o pé mexia já era uma vitória. Claro. E pronto, e foi realmente um processo muito, muito lento. Deve ter sido mesmo muito duro para ti. Foi, foi. E, mas eu sempre tive. Eu sabia que eu ia conseguir voltar. Eu sabia porque eu não me via, eu não me via parar, eu não me via parada, eu não me via a fazer outra coisa, senão. Ou seja, não te deixa outra dançar. Outra opção. Sim, eu porque eu não me via. Eu podia ter outras opções, porque ainda era jovem, mas eu não me via fazer outra coisa. Portanto, o meu objetivo era mesmo, eu vou continuar a dançar. Pronto. Portanto, tive que recuperar o meu músculo todo, tive que começar a andar e depois de começar a andar, tive que começar a mexer o pé e a esticar o pé como um bailarino estica, não é? Que não é. Não é normal. Normal, não é? Não e é normal. Voltar a ter força, comecei a fazer pilates também. No primeiro estúdio de Pilates que apareceu em Portugal, que foi o estúdio da Filipa Meyer, e isto, portanto, isto já foi há muitos anos. Então a minha recuperação foi feita. Eu lembro-me que eu saía de manhã de casa e chegava já no fim da tarde, e depois em casa ainda fazia exercícios de fortalecimento. Então a minha vida durante 9 meses foi mesmo recuperar para conseguir voltar. Sim. E voltei. Uhum. E voltei, mas voltei já com uma incapacidade. Acabei por ter uma incapacidade. O médico passou-me uma incapacidade, logo uma percentagem de incapacidade, e fui logo para o Tribunal de Trabalho. Fiquei com uma incapacidade para o resto da vida, mas na realidade o mais importante foi que fiquei mesmo com um problema para o resto da vida, não é? Sim. E sabia que ia ser um caminho difícil e que sabia que todos os anos ia ficando mais limitada. E eu sabia que já com aquela idade, com 20 e poucos anos, que não iria ter uma carreira normal. Sim. Que todos os anos iria perdendo alguma capacidade, as minhas capacidades, portanto, e fui perdendo. Fui perdendo. Eu saltava muito e fui perdendo o salto ao longo dos anos. Okay. Portanto, e são situações difíceis para um bailarino. Porque um bailarino, quando está a dançar, precisa estar a 200%. E eu sabia que nunca iria conseguir estar a 200%. Portanto, tive que encontrar maneiras de me adaptar, de gerir o meu corpo, de forma a conseguir dançar e adaptar o meu corpo a esta situação. Eu imagino que a tua memória, versus aquilo que o teu corpo também era capaz de fazer a seguir, era completamente diferente. Eu pergunto isto porque eu também tive que lidar Sim. com lesões. Sim. E eu lembro-me daquilo que eu conseguia fazer e seguia os movimentos de forma a conseguir fazer aquilo que eu lembro-me de ter, lembrava-me de Sim, fazer, sim. e não saía. Claro, Era o obviamente. que te Tem acontecia a que ti? ver, sem dúvida. Portanto, tive que haver uma adaptação. Eu tive que começar a trabalhar, tive que me adaptar àquilo aquilo que eu tinha no momento, não é? E todos os anos mudava. O meu tendão começou a encurtar, portanto, tinha que me adaptar todos os anos um pouco ao meu corpo, não é? Ao meu pé, e principalmente às dores que eu tinha, porque desde os 20 e tal anos eu nunca deixei de dançar com dores. E nunca deixei de fazer tratamentos, e nunca deixei de tomar comprimidos para as dores. E foram 20 e tal anos, assim. Eu não posso deixar de dizer isto ou ter alguma vergonha de contar que a minha carreira foi assim. Porque isto é um exemplo. É um mau exemplo. Porque é importante falar disto. Porque os bailarinos mais novos têm que aprender a ouvir os seus corpos. Que acho que é uma coisa que também é muito recente na mentalidade de muitos, sem dúvida alguma, atletas e... Sim. Porque o corpo avisa. A cabeça diz que... Ai, não. Eu quero aproveitar todas as oportunidades que me dão. Quero fazer todos os papéis que me estão a dar. Não quero perder nada, porque a nossa carreira é muito curta. Andamos a correr atrás do tempo. Então... Quero aproveitar tudo. Sim. Dói, mas eu quero fazer. E se dói e continuar a doer, é porque está na altura de parar. Porque mais vale parar durante um mês e dois e fazer um bom tratamento e voltar, do que estar a trabalhar em cima de um problema, agravar esse problema e termos que estar durante não sei quantos meses parado e depois ficar com um problema crónico para o resto da vida. Claro. Pronto. E foi o meu caso. Não quer dizer que eu não tenha depois feito a minha carreira como fiz, não é? Graças a Deus consegui fazer a minha carreira e de alguma forma consegui gerir o meu trabalho. E nestas situações, e eu digo muitas vezes que o silêncio mata a possibilidade de solucionar problemas e de resolver situações, mas neste caso, como eu sabia que não havia solução, sempre foi uma dor silenciosa. Claro que havia pessoas que sabiam, pronto, família e os amigos mais chegados e pronto, e claro, pessoas na companhia, mas eu não falava de como vivia. Porque são situações que só nós sabemos gerir. Só nós estamos a passar por aquela situação. E só nós podemos adaptar à situação. E só nós sabemos que dores é que temos e que sentimos. E muitas vezes a angústia que sentimos. Porque viver com dor é angustiante muitas vezes. Pronto. E quando estamos muito cansados... pode ser mesmo muito cansativo, muito, não só fisicamente, como mentalmente, não é? Essa mensagem que tu estás a dar, que é para as pessoas escutarem o próprio corpo, isso também acho que se aplica muito até à cabeça das pessoas. Exatamente. E eu acho que essa mensagem é completamente relevante para os dias de hoje. Tens toda a razão. Podes fazer essa comparação perfeitamente, sim. Sem dúvida alguma. Porque o próprio, a própria exaustão mental também depois tem... Completamente. Manifestação física, não é? Sim, sem dúvida alguma. Sim, sim. Sem dúvida alguma. E como eu te estava a dizer, era esse sentimento também, e foi isso que me provocou, esse sentimento de ambiguidade em relação à minha profissão, né? Este amor-ódio, porque... é uma paixão muito grande. Sim. Mas também me deu... me trouxe muita dor também. Claro. Né? Porque não foi o cansaço e a disciplina e todo o trabalho que eu tive. Porque isso faz parte. E isso é prazeroso. Não é? Eu gosto de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. E sempre tirei prazer do meu trabalho. E há bocado perguntaste-me o que é que eu tinha... Qual teria sido... O highlight. Sim, exatamente, eu nem te respondi a isso, podia responder a outra coisa qualquer. Mas eu sempre tirei muito, muito prazer do meu trabalho. Mas este lado foi o que me fez sentir estes dois pontos. Sim. E me fez pensar muitas vezes em será que está na altura de parar? Sim. Porque quando sentimos, quando percebemos que a dor já não é só a andar na rua, não é trabalhar, não é só a trabalhar, já é andar na rua, e já é quando estamos sentados no sofá, e já é quando estamos deitados na cama e o edredom bate no pé e dói. Sim. Começamos a pensar, se calhar está na altura de parar. Mas pronto, depois há uma força maior que nos leva a não desistir nunca. Diferente. Sim, mas lá está, chega a um certo ponto, uhum. Esse ponto, vá, digamos que é o pêndulo, não é? E estamos mesmo aqui no extremo do que é mau, uhum. Que quando qualquer coisa boa acontece, parece que o mau é... Ah, sem dúvida. Sim. Mas é verdade. Eu nunca... Lá está. O bom sempre ganhou. Uhum. O lado bom, não é? O lado... Houve sempre um lado que me puxou. Sim. Então, o lado positivo puxou-me sempre. Eu ganhei sempre mais do que perdi. Mas chega a ser viciante também, não? Claro que sim, quer dizer, estar em palco e... O trabalho como bailarino vicia, claro que sim, sem dúvida alguma. É por isso que quando deixamos de dançar, e como diz o meu amigo, meu querido amigo e bailarino coreógrafo, Bem-vindo Fonseca, quando deixamos de dançar é como uma morte, é quase como uma morte. Porque torna-se parte de vocês, não é? É, sem dúvida alguma. Isso tem a ver com o facto de vocês utilizarem a dança como forma de expressão? No meu caso. No seu caso. Sim, sem dúvida, não é? Mas eu acho que é o caso de muita gente, não é? Sim, claro que sim, não é? Sim. Cada um escolhe a sua forma de... Aquela forma que... para se expressar, não é? A forma que se sente e que lhe traz mais tranquilidade e não só. Que lhe traz mais força. Para se expressar. Por exemplo, a palavra para mim não é de toda a melhor forma de expressão. Estás a fazer um ótimo trabalho até agora. Um bocado atrapalhona, mas... E penso que cada um encontra... Encontra a forma mais certa para se expressar, não é? E a forma que menos o incomoda, não é? Faz pouco tempo li uma frase dita por José Saramago, e ele, que é um homem da escrita e da palavra também, não é? Que diz, em que ele diz que quem me dera chorar para me poder expressar com lágrimas e não ter que falar com palavras. E eu identifico-me profundamente com esta frase. Porque penso que cada um escolhe a forma de expressão que mais tranquilidade lhe traz, não é? Sim. E foi por isso mesmo que eu escolhi a profissão que escolhi. Uhum. E lá está. É sem dúvida a forma de expressão que me traz. Sim, é uma pessoa muitas vezes, há aquela pessoa sempre que diz já te pedi desculpa. Sim. E a outra pessoa vira-se, não, mas isso não é suficiente. Exato. Ou seja, não é só a transmissão, também às vezes é a recepção das obviamente, coisas, não é? Obviamente. Sim. Claro que há uma história, nós temos que seguir, não é, a narrativa dessa história, mas depois podemos, sem dúvida alguma, temos essa liberdade, não é, de escolher o nosso caminho. Sim. Senão não faz sentido, não é? Uhum. Porque... Também já temos alguma experiência, uma maturidade, não é? Portanto, faz todo o sentido. Muitas vezes tem graça, porque muitas vezes o mesmo bailado dançado por pessoas diferentes parece outra coisa. Outra coisa diferente, sim. Portanto, lá está. Sim. Não é? Eu pensava que isso teria mesmo a ver com o facto de haver diferentes coreografias. Não, às vezes é o mesmo bailado e parecem coisas diferentes, porque realmente são pessoas diferentes a dançar. Sim. Dão intenções diferentes. Uhum. A história é a mesma, mas, por exemplo, um pas de dan parece completamente diferente dançado por bailarinos diferentes. Uhum. E é muito bonito ver isso. Sim. É humano, não é? Lá está. Sim. Porque realmente isto é uma profissão muito humana e tem que ser humana. não pode ser uma coisa automática, não é? Não pode ser uma coisa fria. Apesar de haver um estereótipo muito grande sobre isso. Sim, sem dúvida alguma. Sim. Mas eu não me encaixo, lá está. Sim. Não me consigo encaixar nisso e não consigo entender bem isso. Não é? Ah, mas eu não consigo... não consigo aceitar que possa existir isso, não é? Porque não vejo as coisas dessa maneira. De onde é que achas que vem esse ponto de vista? De tudo parecer um bocadinho perfeitinho demais? Ou... Talvez, é uma ideia... É um preconceito, talvez, não é? Eu penso que sim, é uma ideia um bocadinho... Talvez venha de fora, não das pessoas... Sim. Mas deve vir um bocadinho de fora. Sim. Não das pessoas do meio. Uhum. Não é? É um bocadinho do olhar de fora. É como sim, aquele... quando eu pergunto o estereótipo, é mais as pessoas que estão a ouvir agora. Uhum. Que não, nunca dançaram na vida, nem sequer sabem dar o... Nem sequer sabem fazer um plié ou um demi-plié. Sabes fazer. Menos as fizeste duas aulas, mas já sabes. Mas isso porquê? Porque tu depois tens representações dos mídias e a primeira coisa que me está a vir à cabeça é um episódio dos Simpsons. Qual é? Já não sabes, sei. Não sabes qual é. Não sei qual é. Em que é a Lisa, portanto, a Penota, não é? Sei que é. Que... Acho que alguém vê que ela consegue dançar muito bem, ou que se consegue pôr em pontas, ela acaba por ir para uma aula de bailado. Sim. E então, acho que ela, que é uma menina certinha, super, super estudiosa, muito a querer ser saudável, etc. Sim. As bailarinas fumavam. Fumavam e ela, mas eu não posso, porque, mas o stress está-me a matar, e elas conseguem lidar, deve ser por causa do tabaco, então se calhar para eu não fumar, o que eu vou fazer é, cheirar o fumo das outras. Essa ideia da bailarina ser sempre muito saudável, ser muito magrinha... não é? Sim. Ser anorética. Sim. Essa ideia... Assim, não exageremos também, não é? Na companhia, por exemplo, houve talvez um caso, dois casos, em tantos anos que eu tive na companhia, de anorexia. Portanto, talvez um caso raríssimo. Sim. Sim, há bailarinas magras. Claro que sim. Com a vossa carga física que vocês têm que fazer todos os dias, quem é que não todas, é? Nem todas são magríssimas, não é? Sim. Nem todas são esqueléticas. Nada disso. Aliás, uma bailarina tem músculo. Sim. E muitas vezes parecem frágeis, não é? Parecemos muito frágeis, mas temos muita força. Pronto. E também lá está o outro preconceito também em relação aos rapazes, não é? Sim. Pronto. E aos meninos que querem fazer balé. Sim, que o menino quer ir jogar futebol, não quer ir dançar, não é? E o preconceito que as pessoas têm dos meninos que querem fazer balé e hoje em dia que eu penso que já têm outra visão em relação a isso, não é? Bem dito, Billy Elliot, aliás. Exatamente, não é? Pronto, porque se pensarmos bem, lá está. É estereótipo, faz-me sempre pensar naquela bailarina etérea, não é? Delicada. Sim. De tutu e pontas. Sim. E pronto, e é natural que muitas vezes as famílias fiquem reticentes em aceitar que o menino, que o filho, diga que quer ser bailarino, não é? E que quer fazer aulas de balé, balé clássico. Mas eu penso que hoje essa ideia já se vem vindo a desconstruir. Sim. Porque já há uma abordagem diferente à dança, há uma visão diferente. E como eu disse, e como referi há pouco, também já há exemplos de jovens bailarinos portugueses a dar... a fazer carreiras lá fora e a dar bons exemplos e a ganhar prémios no estrangeiro. Uhum. Portanto, a visão e o olhar do bailado já está bastante mais, mais evoluído. Portanto, já não se vêem as coisas da mesma maneira. E se pensarmos bem, o corpo de um bailarino é musculado. Sim, sim. É equiparado a um atleta de alta competição. Portanto, tem que pegar numa bailarina. Sim. Um homem normal não consegue pegar numa bailarina nem com um braço, nem com dois braços, não. Como um bailarino pega. Portanto, não tem nada de delicado, nem de frágil. Sim. Portanto, eu penso que, essa ideia já vem a ser... a desaparecer. Sim, até nas raparigas agora temos um exemplo como a Misty Copeland. Que tu olhas para ela, exatamente. E ela parece de facto uma atleta de competição. É, tem aqueles músculos todos, não é? Sim, pronto, sim, sim, sim. Toda. E é, mas ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E sim, há muitos exemplos e bons exemplos. E hoje em dia já não há já há tanta gente e de tantas e variadas formas e países, e já não há uma ideia daquela, não é, daquela bailarina que tem que ser não é, muito delicada, muito magra, muito... Não, de maneira nenhuma. Será que isso também tem a ver com o facto de a arte em si também estar a mudar um bocadinho? O ballet clássico será sempre... O ballet clássico, o ballet clássico, não é? E eu penso que isso não muda. Mas sim, mas os anos mudam e tudo muda, obviamente. Uhum. Tudo evolui. Uhum. E... Mas sim, eu penso que agora as coisas... Estão a ser levadas de uma forma mais saudável. Uhum. Sim, mas passa por aí. Qual é que seria o teu maior... Agora, tipo, uma coisa que tu desejasses para a arte em si, no futuro? No futuro? Em geral? Como? Cá? Sim, em geral ou cá? Eu espero que tudo que está a passar cá se resolva de forma positiva, porque, enfim, um país sem arte é um país pobre, não é? Sem cultura e sem história, e seria muito triste continuarmos a viver num país assim, não é? Portanto, tenho muita esperança que todas estas situações que estão a passar, todas estas indecisões se resolvam, não é? E que haja uma conclusão, não é? Sem dúvida alguma, não é? Porque eu penso que os artistas merecem viver com dignidade e saber o que o futuro lhes reserva. Porque estar a viver numa indefinição e não saber o dia de amanhã é muito triste e muito pouco digno. Portanto, é muito importante haver uma definição, não é? Saberem o que é que vão fazer, não é? E a nível geral? A nível geral, eu gostaria muito que nós estivéssemos equiparados aos outros países, aos países desenvolvidos, não é? Isso seria... Seria, sem dúvida alguma, muito bom, porque, como eu disse há pouco, acho que estamos sempre atrasados uns 10 anos em relação aos outros países. Então, seria, sem dúvida alguma, o ideal. E se formos falar na minha área, nós temos uns bons exemplos das grandes companhias em que o assunto, por exemplo, das reformas está mais que tratado, não é? Sim. Os bailarinos são reformados aos 42 anos, vão para casa dignamente com as suas reformas e não têm que ser reconvertidos em mais nada. E pronto, fizeram a sua carreira, fizeram aqueles anos que tiveram que fazer de carreira, tiveram as suas profissões e pronto, e lá está. E acho que seria importante seguirmos o exemplo, uhum. não é? O Sim. exemplo deles. Eu não trabalhei lá fora, fui trabalhando lá fora, fui fazendo galas lá fora, uhum. que é muito importante e gostei muito sempre. E é muito importante irmos vendo outros bailarinos e aprendendo, porque se aprende muito indo lá fora e trabalhando com pessoas de fora. E também vieram pessoas de fora a trabalhar comigo cá, que foi muito importante. Qual foi a maior diferença carreira? Que tu encontraste a nível de mentalidade? Aliás, como é tudo bastante mais evoluído lá fora, há uma organização muito grande nas companhias, que o que falta e o que faltava na nossa companhia e o que se sente aqui às vezes é alguma falta de organização e de estrutura. E lá fora é tudo muito organizado, é tudo muito, muito bem estruturado. E isso dá uma certa segurança aos bailarinos. Sim. Não é? Depois também muito bons professores, uma programação muito bem feita, muito coerente, em que os bailarinos estão sempre em forma. E a nível do público? Casas cheias. Cá não existe. Não é tão frequente. O ballet clássico faz encher casas. Isso nós já sabemos. Sim. Sempre que dançamos bailados clássicos, o teatro enche e esgota. Se forem programas mais contemporâneos, mas se forem bons programas, nós sabemos que realmente a casa também, aos poucos, vai enchendo. Nós agora mudámos de direção, saiu o Paulo Ribeiro, entrou a nossa nova diretora, que é a Sofia Campos. Por enquanto estamos a fazer ainda a programação do Paulo Ribeiro, de 2019. Estamos à espera da programação da Sofia, que começará a partir de 2020. Estamos com uma ideia muito positiva e estamos à espera que as coisas corram muito bem. Mas eu neste momento estou a ver a companhia a crescer de forma muito positiva. E nós dançámos agora o Dom Quixote, em março. E vi a companhia a dançar motivada, a dançar muito bem. Com jovens bailarinos principais que estão agora a ascender, não é? Muito bons, muito talentosos. E é um orgulho, senti muito orgulho em poder também trabalhar com eles, em tentar ajudar e entender que eles realmente evoluíram muito. E ver a companhia dançar com gosto e com vontade. E isso é, sem dúvida alguma, maravilhoso. Portanto, dá a sensação que a companhia agora está outra vez a começar a subir. E espero que continue assim. Uma companhia nacional de repertório, que quer dizer que é uma companhia que dança... É uma companhia de bailado clássico, mas que dança... todo o tipo de bailados contemporâneos, modernos, neoclássicos. Portanto, somos uma companhia bastante versátil. Portanto, dança todo o tipo de bailados. O que é muito importante, e também é muito importante para os bailarinos sentirem esta versatilidade. Não sei se queres saber a diferença entre o clássico porque ao longo dos tempos, não é? A dança foi se desenvolvendo e acabou por se dividir em três formas ou modalidades, poderá assim dizer, e é o bailado clássico, o neoclássico e o contemporâneo, então. Ou o moderno. Portanto, o ballet clássico exige uma maior técnica, não é? como já tínhamos falado há bocado, e limpeza de movimentos. Existe sempre a tal procura da perfeição. É um trabalho muito técnico, detalhado, muito exigente. Não sei se já sabemos. É o clássico. Né? Exatamente, e de uma extrema disciplina. Sim. Falando um pouco também do espetáculo, os figurinos são sempre mais ricos e mais pesados. Existe sempre uma narrativa, normalmente uma história, não é? Uhum. Em atos, que se divide em vários atos. E, portanto, tem que existir sempre uma lógica na apresentação do espetáculo como um todo, não é? Uhum. O bailado neoclássico, que é uma das minhas preferências, sempre foi, acabou por se desenvolver no século XX. A base é o ballet clássico, mas segue uma linha menos rígida. E tem uma maior liberdade de movimento, mais rapidez, mais ataque. As coreografias poderão ser mais complexas, mais assimétricas também. Sim. Passos e piruetas normalmente podem ser feitos também já em desequilíbrio. Ah, giro. E é sem dúvida um desafio para todos os bailarinos. Eu sempre gostei muito, muito de todos os bailados neoclássicos. Os figurinos passaram a ser bastante mais simples. Não tem... Não há tutus. Sim, não há tutus e também não há aquele peso dos fatos, não é? Nem gibões, nem dourado, nem aquele peso dos dourados e das coroas e pronto. E os brilhantes, isso. Exatamente. Uhum. E também não tem que existir propriamente uma narrativa, não é? Não tem que existir uma história, pronto. Noutro sentido, temos o bailado contemporâneo, não? Que foi criado no início do século XX e que quebra as exigências do bailado clássico, pronto. Mas continua a ter uma técnica muito exigente. Liberta o bailarino de toda a rigidez do clássico. Pois, sim, sim. Há uma muito maior amplitude de movimento. Usa o chão, o bailarino usa o chão como espaço cénico. Por isso é que tu os vês a rolar muito no chão. Por exemplo, exatamente. Dá uma muito maior liberdade de representação também. Sim, dá logo uma dimensão diferente. Não? Pronto, lá está. Não é? Pronto, é sem dúvida uma interpretação mais subjetiva da dança. Não é? Pronto, estas são mais ou menos as diferenças. Acho que é por isso que essa também não é tão famosa, vá. Eu penso que hoje em dia já são. Sim. Hoje em dia, porque já há tantas técnicas diferentes e já estão bons coreógrafos, não é? De mas durante muito tempo foi incompreendido. Ou vá, menos compreendido. Sim, talvez, mas hoje em dia já não sentes isso? Não. Okay. Já faz uns anos, porque já coreógrafos tão bons. E já companhias tão boas de dança contemporânea. E mesmo nós em Portugal temos companhias muito boas. Eu posso dar exemplos de algumas, porque estávamos a falar há bocado dos subsídios e tudo isso. Mas na realidade também não é assim tudo tão mau, não é? Sim. Porque temos realmente companhias que são subsidiadas e não só. E que têm apoios também, não é? E parcerias, e fazem parcerias também. Pois, eu ia perguntar sobre aquelas campanhas de mecenato que existem também das próprias empresas, lá não é? Lá está. Então, temos uma companhia que é muito boa, que é a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, que foi fundada pelo Vasco Valencampo e pela maravilhosa Graça Barroso, que é uma companhia de autores, portanto, fazem as coreografias do Vasco. O repertório é centrado no bailado contemporâneo e o Vasco sempre trabalhou com bailarinos excelentes, tanto tecnicamente como artisticamente. E há pouco tempo fizeram uma parceria com a Aliança Portugal durante 3 anos, o que foi uma notícia muito boa, porque deu-lhes uma segurança muito grande, porque durante 3 anos vão ter a sua programação garantida, não é? Uhum. O que é maravilhoso. Pronto, sim, que não acontece normalmente, porque nunca se sabe como é que é no ano seguinte, se vão ter trabalho, se vão ter possibilidade de continuar a ter a sua programação assegurada. Portanto, há sempre dúvidas, não é? Mas neste caso foi muito bom. Durante 3 anos tem a sua programação assegurada. Temos também o Quorum Ballet, que é uma companhia que foi fundada pelo coreógrafo Daniel Cardoso e pela Teresa da Silva. Mas é muito interessante, porque nos primeiros 3 anos eles não, sem subsídios nenhums, nada, sem subsídios nenhums, conseguiram criar uma companhia de repertório, de dança contemporânea também, e que tem feito um excelente percurso, tanto a nível nacional como internacional, e tem ganho vários prémios, e fazem várias turnês, e são é uma companhia muito, muito interessante, mesmo, muito interessante. Temos também a Companhia Dança da Almada, também uma companhia de dança contemporânea, dirigida pela Maria Franco. É uma companhia já com um repertório mais eclético, e como o Quorum Ballet, é uma companhia que se tem afirmado de forma muito positiva, com bailarinos também muito bons. Portanto, as coisas não são assim tão negras como isso. E depois temos a Companhia Cor, que é a companhia da Olga Ruriz, com 20 anos de existência, não é? Que também é uma companhia de autor, que é financiada pelo Ministério da Cultura e pela Direção-Geral das Artes. Pronto, é, sem dúvida alguma, uma companhia muito rara, não é? Com excelentes bailarinos e intérpretes. Porque a Olga escolhe sempre seres muito especiais para trabalhar com ela, sim, não é? Sim. E sinto que a cada ano que passa ela vai se cedendo, não é? Sim. E eles são realmente pessoas muito raras, sem dúvida alguma. E pronto, depois temos a Companhia Nacional de Bailado. Claro. Que é uma companhia de repertório, pronto, como eu já falei. Ana, eu gostava de ficar aqui a falar mais tempo, mas já estamos quase. Sim. Mas eu queria primeiro, antes de mais nada, porque também acho que é uma pergunta que tem algum sumo, vá. Que é, o que é que te trouxe até agora? O que é que te puxou até hoje? Não foi teimosia só, certeza. E o que é que achas que uma pessoa que está, então, que está ou que quer estar no mundo da dança, o que é que deve ter para puxar? O que me puxou até hoje? Eu posso até falar de tanta coisa sem ser ligada à dança. Sim, pode ser. Não é? Porque, ou mesmo ligada, tudo, tem tudo, tá, pode estar tudo ligado à dança, sem dúvida alguma, não é? As, é uma parte de ti, as, não é? Sim, portanto, obviamente, sim. Não é? Porque todas as preocupações que eu tenho no mundo de hoje, e desde que eu tive o meu filho, as prioridades mudaram muito. Ah, sim, imagino. Não é? E ele é sem dúvida o ser que me puxa os pés para a terra e que me faz abrir os olhos e que me faz ver o quantas vezes eu estou errada e o quantas vezes e como eu posso melhorar. E é ele que me faz seguir em frente. E é ele que me puxa, não é? Vai ser bailarino como tu ou não? Não. Não. Não vai, não vai. Ele vai fazer 6 anos no dia 29, que é o Dia Mundial da Dança. A coincidência. Isso é uma coincidência muito engraçada. Que é na segunda-feira. E realmente... Ele é a minha maior preocupação. Bem, fora, não é, fora todas as preocupações relacionadas com justiça social, questões raciais e ambientais, obviamente. E todas estas catástrofes que nos têm abalado e todas estas... questões políticas assustadoras, sim. Estas mudanças nos últimos tempos, e eu não percebo muito política, mas sou atenta, não é? Para além de tudo isto, o que me preocupa realmente é o bem-estar do meu filho, e eu gostaria que ele vivesse num mundo e crescesse num mundo mais feliz e mais saudável, porque o mundo não anda bem. E o que eu sinto é que as pessoas andam muito zangadas umas com as outras. E eu não sei, eu não sou, acho que não sou a única pessoa a sentir isto. E quando se diz que a empatia, a falta de empatia é uma das grandes mazelas do mundo, eu acho que está corretíssima esta frase. E achas que essa raiva vem dessa falta de empatia? Sim, eu penso que todos estes confrontos pressionam as pessoas e as pessoas sentem essa pressão. E talvez tenha alguma influência, mas eu sinto que há qualquer coisa que não está bem. As pessoas não se tratam bem umas às outras e eu tenho sentido muito isso. E sinto que as pessoas andam vazias e todas estas novas tecnologias tornaram tudo muito plástico. E acho que se vive uma solidão profunda, não é? E as pessoas partilham pouco, dá-se pouco. A amizade tornou-se descartável. O amor tornou-se descartável. Os relacionamentos são muito frágeis, não é? E eu não quero mesmo que o meu filho cresça num mundo assim. Portanto, acho que é preciso haver uma mudança grande. Eu digo sempre que é como a ecologia, não é? Começa na nossa casa. Começa por nós, é como é devagar, como o vidro no vidrão e o plástico no caixote dos plásticos, sim, e sim. O papel no caixote dos papéis. E começa em nós, no mais profundo, no mais íntimo, não é? É mais ou menos até como a tua própria recuperação, são baby steps, não é? Exatamente. Sim. Normalmente as minhas fisioterapeutas diziam: 2 passos para a frente, 1 para trás. 2 passos para a frente e 1 para trás. Elas diziam-me sempre isso. E eu tinha que aceitar que era assim. Isso aplica-se a muita coisa. Sem dúvida alguma. Não é? Mas eu não vivo nesta desilusão constante. Porque eu acho que ser atenta a isto, tudo o que está a passar, é bom, é positivo. Sim. Porque isso é uma forma de podermos mudar, de saber que quem, não, quem acha que isto está tudo muito bem é porque não anda atento, não é? Pronto, então eu quero que o meu filho cresça num mundo mais saudável e mais feliz. E começamos por onde? Eu quero educá-lo para que cresça um ser humano bonito, sensível, ajudá-lo a respeitar o outro, e dar-lhe todas as ferramentas possíveis para que seja um menino resiliente, corajoso, e também prepará-lo para todas as coisas boas ou menos boas que a vida lhe poderá trazer. E penso que é isto. E ele é sem dúvida a pessoa que me traz mais felicidade, e é sem dúvida o melhor que me aconteceu na vida. E é ele sem dúvida a minha prioridade, acima de tudo, e a minha grande paixão, e ele sim é o meu, é a minha paixão incondicional. Não é? Essa sim, essa sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Ana, isto foi extremamente elucidativo e foi mesmo, bateu-me aqui no coração mesmo. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Espero que tenham gostado. A Ana faz coaching na Companhia Nacional de Bailado, aos bailarinos principais e aos solistas dessa companhia, e será por aí que a podem apanhar. Quanto a nós, estamos no sítio do costume, no Spotify, Podcasts, Overcast, YouTube, e também no nosso website www.thepool.pt. Podem entrar em contacto connosco via Facebook em The Pool Podcast ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. Esta voz que estão a ouvir é da Kai Rocha. O jingle foi composto e tocado pelo Miguel Nicolau. Os fantásticos retratos dos nossos convidados são feitos pela Joana Rolo. A captura e edição de som é realizada no Estúdio Q pelo José Garcia. Obrigada por terem vindo, espero que tenham gostado e até para a semana.